Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Se você achou, veja se ao teu lado tem alguém sem o evangelho. Mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Está escrito assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Amém. Preste atenção, porque esse versículo está falando a respeito de uma cidade especial, que não é qualquer um que entra. E nesta cidade existe uma árvore especial. Nós vamos ver tanto sobre a cidade como sobre esta árvore. Então eu vou ler de novo: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. A Bíblia está falando de um direito. E alguém que possui um direito, isso não pode lhe ser negado de jeito nenhum. É um direito adquirido, é um direito que a pessoa possui, é um direito que é dela, exclusivamente dela. Ninguém pode remover. A partir do momento que você tem o direito, você não pode perder esse direito. Então, eu vou ler mais uma vez e quero que você leia em seguida. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Você crê que existe essa cidade? Você crê que existe a árvore da vida? Você acredita nessa promessa futura, eterna, especial, que só pode possuir quem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Você crê no Cordeiro? Você crê neste sangue que purifica? Muito bem. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para o Cordeiro de Deus a melhor salva de palmas que for possível. Mas a melhor mesmo, tem que ser a melhor. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Glorifica e aplaude, glorifica o Cordeiro. Diga bendito seja o Cordeiro. Glorificado seja o Cordeiro. Isso. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, obrigado pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado pelo sangue do Cordeiro que nos purifica. Agora, ó Deus, nós vamos pregar a tua palavra. Vem e toma o nosso lugar. Fala através dos nossos lábios, da nossa boca. Envia a tua palavra agora. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Muito bem. Podem sentar. Primeiro, que árvore da vida é esta? E qual a razão da existência dessa árvore? Você pode ter certeza que a palavra está falando no sentido literal. Trata-se realmente de uma árvore. Quando Deus criou a terra, o paraíso estava aqui. E dentro deste paraíso, Deus colocou o homem e a mulher e deu liberdade para que comessem de tudo, com apenas uma restrição. Deus disse: não comam da árvore da ciência do bem e do mal. Quando a gente vai lá na frente, no início, ver esta ordem, esta recomendação de Deus, no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 9, nós lemos que o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E quando Deus fez a recomendação para que o homem e a mulher comessem de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal, Deus não proibiu o homem e a mulher de comerem da árvore da vida. Olha só, Deus não falou, não quero que vocês comam da árvore da vida que está no meio do jardim. Deus falou, pode comer. Comam de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Quer dizer que a árvore da vida estava ali para o homem e a mulher comerem. O principal era a árvore da vida. Das duas árvores que existiam ali, a principal era a árvore da vida. E Deus não fez restrição alguma para que o homem e a mulher comessem da árvore da vida. Quer dizer que a árvore da vida estava lá, à disposição. A restrição era para a árvore da ciência do bem e do mal. Porque Deus só queria uma coisa: obediência, fidelidade. Deus estava dizendo, tudo aqui vocês podem comer, mas desta árvore da ciência do bem e do mal, não. Era só uma questão de obediência, porque se Deus não quisesse que o homem e a mulher comessem, ele teria colocado uma cerca eletrocutada ali, ó. Ele teria colocado a árvore da ciência do bem e do mal totalmente protegida, inalcançável pelo homem, se Deus quisesse realmente que o homem não comesse. O que Deus queria era obediência livre, de livre e espontânea vontade. Se Deus não quisesse que o homem realmente não comesse, era simplesmente ter feito um engradado em volta, um cercado em volta, tomado providências de segurança, colocado uma redoma de vidro ali. Pronto, o homem jamais alcançaria a árvore. Mas Deus quer obediência de livre e espontânea vontade. Você sabe que o homem e a mulher não obedeceram, fizeram o que não era para fazer. E como consequência, perderam o direito principal. Olha só, perderam o privilégio de se alimentar da árvore da vida. Por quê? Porque a partir do momento que comeram da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento, naquele momento, o homem deixou de ser puro. Primeiro porque desobedeceu, e segundo porque agora podia discernir todas as coisas. Agora Deus ia ter que cobrar responsabilidade. Imagine se uma pessoa que tem tal discernimento e não tem fidelidade, não tem obediência, se esta pessoa pode viver para sempre. O que que esta pessoa aprontaria durante a sua existência? Então Deus tomou a providência. No capítulo 3, no versículo 22, Deus comenta: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus disse, se o homem, que não é capaz de ser fiel, que não é capaz de ser bom, que não é capaz de ser correto, que não é capaz de obedecer, conhecendo o que nós conhecemos, imagine se o homem, com essa tendência má que tem, com essa desobediência, com essa rebeldia, imagine se o homem, sendo como nós, vai e come da árvore da vida. Ele sendo desobediente desse jeito, imagine o que o homem vai fazer na terra. Então não vamos deixar uma criatura ruim, não vamos deixar o mal viver eternamente. Vai viver o tempo que tiver aí de vida, que resta, mas não vamos mais deixar este ser desobediente, mal, desonesto porque roubou, não vamos deixar comer da árvore da vida. Com quem que Deus está conversando aqui? Nós estamos no livro de Gênesis, não há nenhum esclarecimento a respeito da Trindade, mas você vê Deus falando no plural. Eis que o homem é como um de nós. Deus está conversando com quem? Ora, com Jesus. Deus está conversando com o Espírito Santo. Eis que o homem é como um de nós. Não vamos deixar ele comer da árvore da vida. Não vamos deixá-lo viver eternamente. Versículo 23. E o Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A partir deste momento, o homem perdeu o direito. Olha só, Perdeu porque desobedeceu. Eu tenho o direito de ser livre. Diga, eu tenho o direito de ser livre. Agora comete um crime, você continua tendo esse direito? Você vai preso, não vai? Você tem o direito de ser livre. Mate alguém. Roube. Pratique um crime. Você perde um direito que você tinha. O homem tinha esse direito. Perdeu. Perdeu. E Deus colocou ali o querubim com a espada inflamada, protegendo o caminho que levava para a árvore da vida. E a partir daí, o homem não teve mais acesso ao alimento daquela árvore que lhe dava a vida eterna. Veja, uma árvore espetacular, uma árvore desconhecida da ciência e desconhecida da humanidade, que é capaz de proporcionar ao ser humano que se alimenta dela o poder de viver eternamente. Se o homem continua comendo aquele alimento, ele vai vivendo. Se ele deixa de comer da árvore da vida, que foi o caso de Adão e Eva, ele vai morrendo. Você vê que Adão, eu não me recordo, me parece que ele viveu 1000 anos por aí, alguém pode confirmar isso para mim? Mas por que ele viveu tanto? Porque ainda havia no corpo, no organismo dele, de Eva, o resquício do alimento da árvore da vida, que dava longevidade. Se o homem pudesse comer sempre daquela árvore, viveria eternamente. Então não vai mais comer. Não vai mais comer porque desobedeceu. Porque o mal não pode viver eternamente. Morre quando acabar a vida. E assim a árvore foi guardada. E ficou guardada e está guardada até hoje. Amém, igreja? Está guardada até hoje. O homem, a mulher, nunca mais tiveram o privilégio de se alimentar da árvore da vida. Mas o Senhor Jesus, já ressuscitado e glorificado, ele aparece para o apóstolo João, que já está velho, e ele vai fazendo várias promessas, e uma delas sublimes, você encontra ali no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Ache lá, por favor. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é uma igreja. Amém? O Espírito está falando. E é para quem tem ouvidos. Porque tem gente que tem ouvidos, mas não ouve. Isso é para quem tem ouvidos e escuta. E escute quem quiser. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Jesus é a pessoa que tem o poder de liberar a entrada para o vencedor, para a vencedora, chegar até o meio do paraíso de Deus e comer desta árvore da vida especial, que concede ao homem, que concede à mulher, o poder sobrenatural, espetacular, inédito, de não morrer mais. A árvore da vida. Esta árvore está guardada numa cidade, reservada para quem vencer. Vamos ver, em linhas gerais, como que é essa cidade. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Existe essa cidade. No versículo 16 está escrito: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Você nunca viu uma cidade dessa. Nenhum arquiteto bolou uma cidade como essa. Não existe projeto semelhante. A cidade é quadrada e ela tem numa metragem que a gente pode entender, porque aqui falou em 12.000 estádios, é uma medida bíblica, é uma medida antiga, É uma medida dos tempos bíblicos. Convertendo isso, pode anotar aí do lado, dá 2.260 quilômetros. Uma cidade cujo comprimento dela é 2.260 quilômetros. Você imagina, é muito grande. Eu não sei a largura da cidade de São Paulo. Eu não sei o comprimento da cidade de São Paulo. Alguém sabe? Eu não sei quantos quilômetros tem a cidade, não o estado, a cidade de São Paulo. Não sei, acho que coisa de 30 e poucos quilômetros. Porque eu ando 30 e poucos quilômetros, estou em Santo André, não é? A gente sai de São Paulo rapidinho. E olha, é a terceira maior cidade do mundo. É a terceira maior cidade do mundo. Imagine uma cidade que tenha 2.260 quilômetros de comprimento. Imagine quantas cidades de São Paulo cabem lá dentro. É muito grande. Agora, pegue essa cidade, que tem 2.260 quilômetros de comprimento, faça a mesma largura, 2.260 quilômetros, é um quadrado perfeito. Agora, já é monstruosa, já é enorme, já é incrivelmente grande, como você nunca viu. É a maior cidade do universo. Agora pegue essa cidade e projete ela para o alto, também 2.260 quilômetros. Você nunca viu um prédio tão alto, você nunca viu um prédio tão grande. Calcule o que cabe de gente nesse lugar, lugar fantástico. Agora a gente, quando fica sabendo que esse lugar é todo de ouro e pedras preciosas, que essa altura que a gente viu de 2.260 quilômetros são muros de pedras preciosas. E por que tem muro? Porque é um lugar seguro, porque ali não entra qualquer um, não. E esta cidade monstruosa, extremamente grande, quando eu digo monstruosa, estou falando no sentido de grandeza, porque não é monstruosa, é sublime, é incrivelmente grande, como nunca a gente viu e nem somos capazes de imaginar. E você pega essa cidade enorme desse jeito e veja que ela tem 12 portas. Versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Por que que nós estamos vendo que essa cidade tem 12 portas? Porque o versículo da nossa leitura inicial, o versículo 14 lá do capítulo 22, diz assim: e possam entrar na cidade pelas portas. Tem 12 portas. Poxa, mas uma cidade de 2.260 quilômetros com 12 portas, está dando 3 portas de cada lado só. O que é 3 portas em 2.260 quilômetros? É como se não tivesse porta, praticamente, porque é muito grande. Muito bem. E ele diz aqui: e as 12 portas, eu voltei para o versículo 21, tá? Estou em Apocalipse capítulo 21, versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. A cidade então tem uma praça. Visualize essa praça. Agora vamos aqui no capítulo 22. No versículo 2, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. Opa, achamos. Quando a gente chegar lá, nós temos que perguntar: onde que é a praça principal? E glória a Deus que lá você não vai falar: onde que é a praça da igreja matriz? Que lá não tem igreja matriz. Aliás, não tem igreja nenhuma. Vai ser: você já viu alguma praça sem igreja? Toda cidade tem uma praça com igreja, não é? Geralmente é o centro da cidade. Pois bem, esta praça é o centro da cidade. A praça é o centro da cidade. Todas as ruas, avenidas desta imensa cidade de 2.260 quilômetros de comprimento, de largura e de altura, todas as ruas convergem para o centro da cidade. E no centro da cidade não tem igreja. Capítulo 21, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amados, eu vejo a coisa assim com muita clareza, com muita facilidade. O que, que o Evangelho diz que nós somos aqui na terra? Nós somos, com o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Quando você recebe Jesus como Salvador, quando Ele entra na tua vida, quando Ele te purifica com seu sangue precioso, quando o Espírito Santo de Deus vem para o teu corpo, você é a igreja de Deus. Você é a igreja viva, a igreja que anda, a igreja que fala, a igreja que faz milagre, a igreja que testifica, a igreja vitoriosa, a igreja que marcha triunfante. Você hoje é a igreja. Deus habita dentro de você, mas naquele dia nós é que vamos habitar dentro de Deus. Deus vai ser o nosso templo, Deus é o templo e o Cordeiro é a igreja. A praça principal da cidade, toda de ouro, ali na praça, oh glória, a árvore da vida. Fico emocionado só de saber que eu já sei o endereço da árvore. Chegando lá, eu vou respeitar a fila, tudo bem, vou ser educado. Mas é a primeira coisa que eu quero fazer é ir direto para a praça. Quero ir direto para o centro da cidade. Quero olhar essa árvore e falar como Adão foi bobo. Eu preferia ser pateta e ir para o céu, não saber nada de certo e errado, mas viver eternamente. Gostaria de ser que nem anjo. Porque você sabe que anjo é assim, não é? O anjo é obediente. E o anjo não discute com Deus, diferente de nós. Nós somos tão atrevidos que a gente discute com Deus. Precisamos perder essa mania, viu? Questionar Deus, precisamos perder essa mania. Quando Deus diz para um anjo: vai lá e destrói Sodoma e Gomorra, é para já, vamos descer fogo e enxofre. Mas quando Deus fala para Abraão: Abraão, eu não vou esconder de você, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Oh, Deus, não faça isso não. E se ali tiver justo, você vai matar o justo com o ímpio? Eu preferia ser como anjo, não é? Obediente e viver eternamente, do que ser como Adão. Mas nós somos como Adão. Nós sabemos a diferença do bem e do mal e somos nisso muito parecidos com Deus. Aliás, parecidos não. Deus disse: eis que o homem é como um de nós. Já fomos criados à imagem e semelhança de Deus? E temos essa capacidade de discernir as coisas, o certo e o errado, o bem e o mal. E isso a gente recebeu de herança. Não podemos ficar felizes por causa disso. Ué, mas somos assim, graças ao Adão, vamos continuar sendo assim. Agora olha só, aquela cidade, com aquela praça, tem no seu centro a árvore da vida. Eu quero ler com você aqui no capítulo 22, versículo 2. Você está me acompanhando? Apocalipse 22, verso 2. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, porque tem o rio da água da vida ali que passa também, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, está ali. Muito bem, a árvore da vida. Quem comer daquela árvore da vida não morre mais. E Jesus disse que pode dar esse direito. Quem vencer, ele vai dar o direito para a pessoa. Quer dizer que a gente está numa vida cristã, numa caminhada nesse mundo, e a gente está correndo o mesmo risco de Adão. Estamos aqui, conhecendo coisas maravilhosas, podemos orar e o milagre acontece. Nós oramos a Deus e Ele responde na hora. Nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Sentimos a presença de Deus. Somos privilegiados neste mundo, mas estamos aqui na terra, correndo o mesmo risco de Adão. Podemos perder a benção, porque Jesus deixou claro: ao que vencer. Vamos voltar ali em Apocalipse 2, no versículo 7. Quem tem ouvidos, você percebe que isso soa como uma advertência? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu tenho que vencer. Não me basta apenas eu ser cristão. Não me basta apenas eu ter encontrado a salvação. Não me basta apenas ler a Bíblia, orar, ir para a igreja. Eu tenho que vencer. Eu tenho que permanecer fiel. Jesus disse assim: quem perseverar até o fim será salvo. Essa é a razão porque você não pode desviar, amém? Você não pode começar isso na maior empolgação. Aí no meio do ano você para: cansei, desisti, não vou mais. Ah, me decepcionei, me frustrei, me chateei. De fato, eu acho que você vai encontrar no meio deste caminho vários motivos para desistir. Vários convites para voltar atrás. Vários convites para se desviar. Você vai sofrer o ataque de Satanás dia e noite, preparando armadilhas e ciladas para te derrubar, para fazer você parar no meio do caminho, para fazer você voltar atrás. Coisas vão acontecer até dentro da igreja, para que você se decepcione, para que você fique frustrado, para que você fique revoltado e até com razão. Puxa, mas ouvi uma coisa muito chata, eu me decepcionei. Você vai se decepcionar com o homem, com a mulher, com o amigo, com a amiga, com o diácono, com o presbítero, com o missionário, com o evangelista, com o pastor. Você vai se decepcionar com todo mundo, mas isso não é motivo. Continua olhando para Jesus Cristo, porque com Ele você nunca vai se decepcionar. Fique olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, e fique firme no caminho. O pastor não é caminho, Jesus é o caminho. E quem perseverar até o fim, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Voltando para a nossa leitura inicial, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados quer dizer mais do que felizes. Bem-aventurados. Você poderia escrever aí: sortudos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É muita sorte, é muita bênção, é muito privilégio. Meu amado, minha amada, você está aqui num lugar, na igreja de Deus, ouvindo a voz do Espírito falando contigo, e você é mais do que bem-aventurado por esse privilégio. Você está ouvindo a voz de Deus falando contigo. Deus está te fazendo uma promessa eterna, que você adquire o direito de se lavar a tua vestidura no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito que o Adão perdeu, o direito que hoje nós não temos. Hoje nós temos a promessa da vida eterna, mas ainda não comemos da árvore da vida, aquele fruto que vai dar saúde para todo mundo. Eu não sei que tamanho é essa árvore. Quando a gente lê o profeta Ezequiel, que descreve essa visão do rio, da água da vida, ele descreve que as margens do rio estão pontuadas com árvores que produzem folhas e frutos para que as pessoas comam e vivam. Eu não sei se aqui está falando de uma árvore única, apenas uma árvore, ou se a leitura do capítulo 22, versículo 1 e 2, acompanhe comigo, que diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Quer dizer, se das duas bandas está a árvore da vida, quando você vê aqui, pelo menos na minha tradução, que é Revista e Corrigida, a palavra estava, quando você encontra a letra inclinada como está ali, você está verificando isso? É porque quando eles fazem a tradução de outro idioma, do grego e até do hebraico, como essas línguas não têm a mesma gramática que a língua portuguesa, às vezes, para completar o sentido da frase, eles incluem a palavra assim para que a gente possa entender o que o escritor tinha anotado ali. Então essa palavra estava, na verdade não é o estava, está, porque a árvore está lá, ela não estava, ela está. E quando ela está inclinada, a letra está em itálico, ela, na verdade, está completando o sentido da frase. Então vamos eliminar a palavra estava, que o tradutor colocou aí para dar mais sentido na nossa tradução. Vamos ler sem a palavra estava. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, a árvore da vida. A árvore da vida. Então, não está falando de apenas uma árvore. Uma árvore a gente sabe que produz outras iguais. Um pé de abacate produz outros pés de abacate. Um pé de laranja produz outros pés de laranja. Então pode ser que na margem do rio, talvez coincidindo com a visão de Ezequiel, toda a margem esteja plantada com árvores da vida. Mas não importa. O que promete aqui é que ela está lá. Esta árvore que concede para quem dela se alimenta a capacidade de viver eternamente. Mas eu, para chegar naquela árvore, eu tenho que primeiro chegar na cidade. Qualquer um pode chegar na cidade. Mas a cidade tem um muro de 2.260 quilômetros de altura. E esta cidade tem um portal ali. Um portal, ou melhor dizendo, 12 portais, que são feitos de pérola. Eu chego ali naquele portal de pérola, eu posso querer entrar. Mas eu não vou conseguir entrar se eu estiver com pecado. Se eu tiver alguma coisa em mim que me condena, eu não posso entrar, porque está escrito que lá não entra pecado. Lá não entra pessoas que praticam iniquidade, que cometem abominações. Então, se eu estiver com pecado, eu não posso passar por aquela pérola. Eu imagino que ela deve ter um dispositivo de segurança que detecta qualquer pessoa que estiver com pecado. E se a pessoa estiver com pecado e tentar entrar, ela barra a passagem. É como uma porta de banco, aquelas portas giratórias. Se o sujeito estiver entrando com uma arma de fogo, a porta trava, é verdade ou não é? Não adianta querer entrar no banco com um revólver na cinta ou debaixo da camisa, que a porta trava. Aquela máquina no banco, ela consegue detectar objetos de metal e trava. Ah, mas não é arma de fogo não, é o meu celular. Ah, então coloca ali. Coloca naquela cestinha. Se você se livrar do que está em você, pode entrar. Eu tenho a impressão que essa porta de pérola é mais ou menos assim. Eu quero entrar, mas eu vou lá cheio de pecado, bumba, dou com a cara na porta. Aqui você não entra, com pecado você não entra. Se livra do teu pecado. Ah, mas como é que eu vou me livrar do meu pecado? Ah, você vai lá e você se lava com o sangue de Jesus Cristo. Ele vai tirar todos os teus pecados. E quando você estiver purificado, então pode chegar e pode entrar. Só que isso tem que ser feito nesta vida e agora. Eu não vou ter como chegar lá futuramente, depois de morto, ou no dia do juízo, e falar assim: quero entrar. Ah, vai se lavar no sangue de Jesus. Não tem mais o sangue de Jesus. Não tem mais. O sangue estava disponível enquanto você estava vivo na terra, para pagar os teus pecados, para te purificar. Agora a época da graça já acabou. Agora é juízo. Agora é sentença. Agora é destino eterno. Os ímpios vão para o lago de fogo e enxofre. Os justos, os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, podem entrar. Então hoje, é por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho que me lavar para poder entrar, senão eu não passo naquele portal, senão eu não passo naquela pérola. Muito bem. Se você está em pecado, você não entra. E para se livrar do pecado, você tem que receber Jesus como teu único Salvador. E se você já recebeu Jesus como teu único Salvador, mas voltou a pecar, você tem que se livrar do teu pecado, porque com esse pecado você também não entra. Você tem que se purificar no sangue de Jesus. Tem que pedir perdão. Ora, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que depender de Jesus. Louvado seja Deus, meus queridos. Durante toda a tua vida, até o último minuto, quando você estiver para dar o último suspiro, quando você estiver para partir deste mundo, para ver esta cidade, quando você estiver para partir deste planeta, até o último minuto, você não poderá dizer: eu estou salvo porque eu fui bonzinho, fui legal, fui honesto, fui bom filho, bom marido, bom pai. Você não vai poder dizer isso, mas você vai dizer: eu estou salvo porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu fui salvo, não porque eu mereço, mas porque eu recebi Jesus como meu único salvador. Confiar em Jesus até o fim da vida, esse é o segredo de perseverar até o fim, não perder da vista o cordeiro. Teve um rei que ele tinha um castelo muito lindo, que ficava dentro de uma cidade, e a cidade era toda murada. Para proteger a cidade, ele fez aquela cidade em cima de uma montanha muito alta, e ficava um abismo separando aquela cidade das outras cidades. Aí um dia o rei falou assim: eu vou construir uma ponte, porque algumas pessoas que estão ali na outra montanha, eu quero que venham morar aqui, já que elas merecem. Eu quero que elas venham também, mas para entrar aqui vão ter que pagar pedágio. Eu vou construir a ponte. Aí o rei construiu aquela ponte que ligava as duas montanhas e separava, né? Eliminou a passagem do abismo, ele colocou a ponte assim sobre o abismo, e ele colocou um guarda ali, um guarda que devia cobrar pedágio, e cada pessoa que quisesse entrar na cidade tinha que pagar o pedágio. Um dia, três garotos resolveram ir na cidade do grande rei e foram felizes. Garotos assim, 17, 18 anos, vamos entrar lá, vamos dar, lá é vida nova, lá é muito melhor, lá é um lugar excelente para se viver, vamos para lá. Mas nenhum deles tinha dinheiro. E quando chegaram ali na ponte, o guarda falou: pagamento, tem que pagar o pedágio. Ah, mas a gente não tem dinheiro, então eu não posso permitir a entrada de vocês. E os três ficaram ali tentando levar o guarda na conversa: ah, deixa a gente entrar, depois a gente paga, depois a gente acerta, ah, eu assino uma promissória, eu te dou um pré-datado. O guarda disse: não, aqui você tem que pagar, e se não pagar o preço, não pode entrar na cidade. Aí eles insistiram, e o guarda permaneceu imóvel, impassível, e disse: por aqui vocês não passam. E eles choraram, gemeram, se agacharam, suplicaram. E o guarda não se comoveu, e o guarda disse: sem pagamento vocês não passam. E eles choraram, gritaram, arrancaram os cabelos, rasgaram as roupas, imploraram. E o guarda continuava impassível: por aqui vocês não passam, sem pagamento vocês não passam. E eles ficaram gritando, chorando, suplicando, gemendo, se jogando no chão: queremos entrar. E o guarda nem se comovia: sem pagamento vocês não passam. Aí veio de lá, da outra montanha, um homem. Um homem que parecia também um rei. E viu aqueles três chorando, se jogando no chão, se debatendo, suplicando para entrar. E ele perguntou para o guarda: por que que eles não entram? E o guarda disse: porque eles não têm como pagar. E aquele homem que tinha vindo do outro lado falou: eu pago para eles. Está aqui. Estou pagando para os três. Aí os três que não tinham dinheiro conseguiram entrar e atravessar a ponte e entrar na outra cidade, porque aquele nobre pagou o preço para eles. Você está compreendendo essa história? É muito simples, né? Até as crianças estão entendendo. Não adianta você chegar ali, naquele portal de pérola, e ficar falando: deixa eu entrar, deixa eu entrar, posso entrar, deixa eu entrar, pelo amor de Deus. E não adianta você ajoelhar, chorar, suplicar: deixa eu entrar. E não fica se iludindo pensando que São Pedro está com a chave para te abrir, tá? Chama lá o São Pedro para ele me abrir. E chama São Pedro, essa cidade é enorme, vai saber onde o Pedro está agora. Chama o João Ribe. Que João Ribe o quê? Chama o Alessandro aí que eu quero falar com ele. O Alessandro me conhece. O guarda vai ficar ali: impassível, impassível. Mas se hoje você chegar na porta, porque dá para chegar na porta hoje, Jesus disse, eu sou a porta, aleluia. Se você chegar na porta hoje, não precisa nem chorar, tá bom? Basta você receber Jesus Cristo como teu único Salvador e lavar as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, e a porta vai ser aberta para você. Você vai ter o direito de entrar nessa cidade santa. Entrar pela porta, porque não dá para pular aquele muro. Pular um muro de 2.260 quilômetros, não é metro não, quilômetros, não dá para pular esse muro. Nem de avião, nem de foguete, não dá. Mas através do sangue de Jesus, você tem o direito de entrar na cidade pelas portas. Então, eu vou ler, eu quero que você repita comigo isso, tá bom? Vamos de novo aí, Apocalipse 22, 14. Vamos lá, você que tem ouvidos, ouça. Repita, igreja. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito, direito, direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É um direito. Se você lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é um direito que você tem e ninguém pode tirar. Você chegou lá na porta, aí o diabo diz, opa, não concordo com a entrada aí do José, não concordo com a entrada da Maria, conheço essa pessoa lá da terra, aprontou o diabo, ah, conheço muito, até ajudei ela a fazer coisas erradas, sou testemunha de que essa pessoa pecou muito, ela não pode entrar. Aí você olha para o diabo e diz, Satanás, não adianta, eu adquiri esse direito, porque eu recebi Jesus Cristo como meu único Salvador, ninguém pode tirar o direito que Jesus me deu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fique de pé, igreja, fique de pé. Você só vai ficar de fora se quiser. Quantas pessoas aqui querem se banhar no sangue do Cordeiro? Quantas pessoas aqui querem chegar na porta, já que você não tem como pagar o preço? Quantas pessoas querem o preço que Jesus pagou? Quantas pessoas querem agora receber Jesus Cristo como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto. Você que quer receber Jesus como teu único Salvador, fica com a mão erguida. Muito bem. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá. Você vai receber o direito de entrar na cidade santa pelas portas. É um grande direito. Vai vindo aqui. Pastor João Ribe, eu já recebi Jesus como meu Salvador em outra ocasião, mas eu pequei. Eu pequei e eu quero me lavar do meu pecado. Eu não quero nem saber qual é o pecado, hein? Não quero nem saber. Não me procure para contar, não. Me procure para eu orar para você, isso com o maior prazer, mas não me procure para contar pecados. Você tem que admitir o teu pecado com Deus e declarar para Deus que você continua dependendo do sangue de Jesus para ser salvo. Você continua dependendo do sangue de Jesus para entrar na cidade santa pelas portas. E você quer se lavar no sangue de Jesus. Então você que está aqui, já recebeu Jesus como Salvador, mas ainda fuma, precisa se libertar, porque no céu não vende cigarro. Você não vai encontrar um boteco nessa cidade majestosa. Se aqui na terra estão querendo proibir propaganda de cigarro, venda de cigarro, hoje é proibido fumar em muitos lugares, você imagina naquele lugar. Se a terra está exigente, você imagina o céu. Tem tanta gente nas igrejas ainda fumando e pensa que não tem problema. Você vai ficar, você não passa pelo portal de pérola, hein? Vai ficar do lado de fora. Você precisa se limpar. Pastor João Ribe, eu quero parar de fumar. Quero parar de beber. Quero parar de jogar. Eu quero me purificar do meu pecado. Eu reconheço que eu não sou perfeito e quero que Jesus me purifique do meu pecado. Você quer se lavar no sangue de Jesus? Quer ser purificado? Bem-aventurado quem se lava no sangue do Cordeiro. Se você está sentindo essa necessidade, vem aqui para frente agora, em nome de Jesus, que nós vamos orar. Venha para cá. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vem para cá. Quero me lavar, pastor. Quero ficar limpo, vem para cá. Oh, glória. Coisa boa, né? Opa, que maravilha. Vamos dobrar o nosso joelho aqui. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Se tem mais alguém que quer aproveitar o banho, vem. Tem mais alguém que quer aproveitar, venha rápido, que ainda dá, ainda dá. Ainda dá. Você que está aqui na frente, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero a minha purificação pelo sangue de Jesus. Eu quero, meu Deus, ter o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Por isso, meu Pai, me purifica agora pelo sangue de Jesus. Me lava agora no sangue do Cordeiro e me garanta, Senhor, esse direito de entrar naquele lugar pelas portas, em nome de Jesus. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.